sempre esse seu jeito de quem quer me conquistar. Teus olhos, teu sorriso me deixaram extasiado. Teus lábios murmuravam palavras que eu jamais iria esquecer. Sempre esse encanto, essa beleza tão letal, me rasga o sentimento que você acha normal. Libera a emoção e faz meu coração tremer. Todo meu amor eu te entreguei sem perceber. Te dei a minha vida e não te vi você. Todo seu encanto foi aos poucos se acabando. Restou-me só a dúvida de te querer. Essa beleza tão letal me rasga o sentimento que você acha normal. Libera a emoção e faz meu coração tremer. Todo meu amor eu te entreguei sem perceber. Te dei a minha vida e não te vi você. Todo seu encanto foi aos poucos se acabando. Restou-me só a dúvida de te querer. Sayonara, é só paixão.